Pode ir? Tá todo mundo ouvindo? Ok, então não sabemos o que aconteceu aqui, mas já voltou ao normal. Muito bem, o que eu estava dizendo é que existe a possibilidade, a gente deve considerar a possibilidade de a sociedade brasileira padecer de uma espécie de malformação cultural crônica que o presente estado de coisa apenas agrava. Tá certo? E pode agravar a tal ponto que não só você não consiga se livrar mais da situação atual, mas talvez você não consiga correr. Nós corremos. Quer dizer, uma pista é dada pela minha amiga Maggie, que disse: o problema dos brasileiros é que eles não absorveram os 10 mandamentos. Digo, mas, bom, peraí, eles não absorveram os 10, tá? Eles não absorveram o princípio de identidade, né? Nem o código de Hammurabi, nem coisíssima nenhuma. Quer dizer, simplesmente não há princípios. É uma sociedade sem princípios. E onde você não tem princípios comuns, o diálogo se torna impossível. Porque até para você divergir de uma pessoa, você precisa entender o que ela pensa, saber aqui qual é o quadro de referências dela. E no Brasil isso não existe. Então surgem quadros de referência locais ou individuais, quer dizer, é um grupinho, né? E o grupinho, as ideias daquele grupinho são, por sujeito, a referência universal, a única que eles têm. E daí que surgem tipos exóticos como esse Júlio Lemos, por exemplo, que dizer, aquele círculo profissional dele, para ele é o universo. Ele acha que está por cima da carne seca, né? Outro, então, foi educado, sei lá, ele foi educado no espiritismo, então, para ele, o espiritismo é a referência universal. Ele não sabe que as outras pessoas não sabem nada de espiritismo, só ele sabe, né? Então, cada um fica falando com ele mesmo, achando que, né, tá aquele negócio da rádio Pernambuco falando para o mundo, né? Na verdade, não tem nem ninguém, nem em Pernambuco, com o rádio ligado. Então, vamos dizer, esta fragmentação da discussão pública, onde você aparece então milhões de referências grupais intraduzíveis e num ambiente total desentendimento, uma conversa de hospício, uma coisa de louco, isto é a situação atual. E é claro que pessoas que estão assim confusas jamais conseguirão reagir a um agravamento da situação. Se já não conseguiam reagir à situação antes, como é que vão reagir ao agravamento da situação? Então o negócio vai ficando cada vez mais dramático. E foi justamente pensando nisso que imaginei se não seria possível formar uma nova geração de intelectuais que tivesse uma visão de princípios universais e pudessem dialogar uns com os outros, pudessem conversar racionalmente e pelo menos descrever e entender o que está acontecendo. O que no presente momento parece impossível. Você vê que mesmo pessoas inteligentes, elas não têm essas referências. E elas se apegam, então, à referência grupal. O discurso do general Paulo Chagas é característico disso. A única referência dele é o que ele conversa com os outros oficiais das Forças Armadas. Não tem diálogo fora, tá entendendo? E não entende o que os outros estão falando fora. Então, o milico não entende o outro, o cara do espiritismo não entende quem não é espírita. O cara que está na, sei lá, ah, eu pertenço aqui à igreja evangélica de Vila Nhocunhé, eles pensam que aquilo ali é tudo, tá entendendo? Então, simplesmente o diálogo se fragmentou. E aí você não tem a menor esperança de um entendimento racional das coisas. E o que é que determina, vamos dizer, a vigência de determinados princípios que são comuns e que servem de ponto de referência para o debate? A intelectualidade. É só quando os intelectuais, eles se entendem uns aos outros, sabem do que o outro está falando, é que o resto da sociedade pode passar também a saber do que o outro está falando. Se você pensar bem, vamos dizer, nem a Igreja Católica desempenha mais essa função no Brasil, porque ela também se fragmentou. Não é isso? E você tem ali, você tem grupos de teologia da libertação, grupos que pertencem ao Santo Daime, outro que é da Sociedade São Pio X. Né, outro sede vacantista, não sei o quê, cada um com o seu grupinho e não entendendo o que o outro está falando. Então não dá nem mesmo para você criar uma polêmica decente. Você começa a argumentar, mas você não entende o argumento do outro. No fim, você acaba xingando o cara e voltando para casa. Pô, esse é o máximo que vai dar. Então, a gente acompanha, quando no tempo do Orkut eu comecei a acompanhar, isso eu li aquela vez e falava, mas isso aqui é o caos total. Ninguém entende o que o outro está falando. Você não tem as referências comuns. Ora, quando você pega, vive por algum tempo numa outra sociedade americana, por exemplo, aqui os princípios comuns são óbvios, evidentes e conhecidos de todo mundo. Todo mundo conhece a Constituição Americana, todo mundo conhece os Founding Fathers, Claro, cada um interpreta do seu jeito, mas eles estão interpretando diferentemente a mesma coisa. Ao passo que no Brasil eles estão interpretando diferentemente coisas diferentes e não sabem que são diferentes. Então, bom, se não formar uma nova intelectualidade que consiga ter um diálogo, vamos dizer, compreensível dentro dela, não haverá também para o resto da sociedade. Então, o problema da intelectualidade é o problema mais grave do Brasil. Se você ver bem, engeminar a coisa bem, você vê que uma intelectualidade capaz de debater os problemas nacionais, ela quase chegou a se formar em duas ocasiões. Durante o Império, você vê aquele pessoal da última geração do Império, o pessoal que fundou a Academia Brasileira, eles se entendiam perfeitamente uns aos outros, aquela primeira geração. E depois, nos anos 30, quando vem no tempo do Getúlio Vargas, também você tem uma segunda subida da cultura nacional, onde todo mundo sabia do que todo mundo estava falando. Porque se o Neguinho era um católico, era um comunista, era um, sei lá, era da UDN, todos sabiam e entendiam o que estava falando. E esse processo foi justamente o que terminou a partir do golpe de 64. Né? No golpe de 64, cria o seguinte, ele elimina, né, o debate público, porque o centro do debate público, que era o parlamento, foi reduzido à condição de carimbador de decreto. O que quer que eles discutissem lá dentro não tinha a menor importância. O que os milicos conversavam era secreto, ninguém sabia, as decisões vinham prontas. E o pessoal da esquerda se fecha, vamos dizer, num diálogo interno. Você acompanha esse diálogo interno, a partir do ano 64, se formam as várias correntes que mais tarde iriam determinar o curso das coisas, né, na esquerda. Mas é um diálogo da esquerda mesmo, não é um diálogo nacional. É um grupo que foi desbancado e que pergunta, bom, nós caímos do cavalo, o que, é que nós vamos fazer agora? E daí começa a elaborar planos, diagnósticos e planos. Mas houve até uma atividade intelectual bem intensa na esquerda naquele período que está documentada. Quer dizer, a documentação é enorme, você precisaria ler até os exemplares da Voz Operária, o Jornal do Partido Comunista, e outras publicações, Brasil Urgente, etc., para você ver a intensidade do debate que estava havendo na esquerda naqueles anos. Mas era um debate só da esquerda, não era um debate nacional. Não era a esquerda debatendo com a direita ou com o centro, etc. Não, era só aquela turma discutindo com ela mesma e pensando nos seus interesses grupais acima de tudo. E o que aconteceu foi que esse pessoal subiu. Então, como eles tinham esse diálogo interno, esse virou o único diálogo possível. Então, quer dizer que hoje em dia se entende como debate na esquerda. Você juntar ali, por exemplo, a Marlene Chauí, o Vladimir Safatli, o Emir Sader, né, certo? O Igor Fuser, e eles conversam da coisa deles. E eles acham que são o debate nacional. Ilusão que ainda é fortalecida pelo fato de que eles estão no poder. Então, como eles subiram no governo, então eles acham que eles falam em nome de toda a nação. É uma ilusão, não falam, mas... Se eles, que são a corrente majoritária, que tem na mão todos os instrumentos de controle do processo educacional, das instituições culturais, se eles não são um debate nacional, muito menos o são os grupos divergentes de direita que estão aparecendo, que cada um só fala para si mesmo. Tá certo? E não apenas não entende os outros, como tem horror dos outros. É? Quer dizer, claro, se você não, quanto menos você entende a situação, mais você fica com medo, e quanto mais você fica com medo, mais você tem que achar um culpado. Então, a coisa mais fácil é você achar sempre um bode expiatório. E, evidentemente, discussões que não levam a nada são muito mais fáceis e convidativas do que discussões que levam a alguma coisa. Quer dizer, você pode xingar as pessoas. Aquela, que negócio daquela menina, né? Eu vou xingar muito no Twitter. Né? Mas pode xingar, não vai acontecer absolutamente nada. Tá certo? Então, as pessoas se dedicam a essa atividade precisamente porque nada vai sair dali. Tá certo? Então você pode estar seguro de que tudo que você disser não vai ter a menor consequência. E isso, sem dúvida, é um estímulo para que você fale mais ainda. Mas não vai dar nada mesmo, então eu posso falar qualquer coisa. Então, esta é a situação. Então, se é interessante você observar na história brasileira anterior, quer dizer, as deficiências da nossa formação e por que que nunca chegou a existir, vamos dizer, um contexto de princípios que fundamentasse um diálogo público, tá certo? para você poder adquirir uma régua com a qual você medir esse negócio, você precisa ter absorvido uma outra cultura qualquer para você fazer, poder um ponto de comparação. Não é isso? Então, mas por que que isso não acontece? Isso não acontece porque no Brasil até as pessoas que saem do país para estudar no exterior, elas vão lá só para frequentar um determinado grupo profissional, que é o que lhes interessa. Então, se você disser quantos brasileiros, por exemplo, que estiveram na França nos últimos 30 anos, absorveram a cultura francesa? Praticamente ninguém. O cara só absorveu o que era do seu interesse profissional e do seu círculo. Então, o sujeito sai de anos no exterior, continua tão caipira quanto antes. Só que agora um caipira que fala francês. Não é isso? Então, e assim por diante. Então, mesmo esta coisa do sujeito que sai para o exterior, né, que poderia ser um meio de fornecer às pessoas um ponto de vista mais abrangente para poder comparar, fazer a comparação, mesmo isso está falhando. Tá certo? Então, isso só deixaria de falhar, isso só daria uma chance, se alguém saísse do Brasil com a intenção de falar, não, eu quero absorver esta cultura onde eu estou. Não só o que se fala hoje, então, meio universitário, quer dizer, o diálogo nacional, que nos países europeus e nos Estados Unidos ainda existe. Né? Aqui, as pessoas divergem, mas todo mundo sabe do que o outro está falando. Na Europa é a mesma coisa. Mas o brasileiro sai e ele não absorve isso. Tá certo? Um dos motivos, quer dizer, a própria fragilidade mental do brasileiro, ajuda nisso, porque numa sociedade todo mundo está inseguro, todo mundo está querendo se garantir. A maneira mais lógica de garantir é o que se chama um emprego estável. E não há outro emprego mais estável do que um emprego público, que vai garantir a sua carreira, o seu plano de carreira e a sua aposentadoria. Então, este é o grande sonho do Brasil. Você pega para um menino de 5 anos, o que você quer ser quando crescer? Aposentado. É isso. Então, as pessoas vão estudar e até vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, em busca disto, daquela maldita garantia do emprego. É só isso que estão querendo. Então, fala, bom, o nego que está tão preocupado com isso, com a sua carreira, com o seu emprego, com a opinião dos seus colegas, tal, ele não vai parar para absorver a cultura do país onde ele está. Quer dizer, não tem abertura suficiente para isso. É isso? Para você ter essa abertura, você precisa estar se sentindo à vontade. Para se sentir à vontade, você tem dois jeitos. Ou você é milionário ou você não liga para nada. Não é isso? Então, você vai esperar até ficar milionário, vai demorar algum tempo. Né? Então, eu sempre, há 50 anos, eu adoto a seguinte linha de conduta. Eu faço o meu trabalho e o resto, Dominus providebit. Deus vai botar dinheiro no meu bolso. Eu não tenho que fazer plano de carreira, não me preocupo com o dia de amanhã. E olha, quer saber? Nunca falhou. Às vezes a situação engrossa, às vezes melhora um pouquinho, mas... Né? Tem? Eu não sei quem inventou aquela prece, mas acho maravilhosa. Senhor, livrai-me da pobreza e da riqueza. É? Então, essa prece sempre foi atendida. Eu nunca fiquei pobre nem rico. É? E não preciso me preocupar com tudo isso. Então, se você entendeu que as coisas funcionam assim, então uma cultura estrangeira, porque você tem real interesse no lugar onde você está. Você quer realmente conhecer as pessoas, saber o que elas pensam, o que elas sentem, né? Como é a vida ali. E você tem uma curiosidade, por assim dizer, amorosa. Você não está ali com preconceito, querendo julgar, querendo reclamar que as pessoas são diferentes de você. Quer realmente conhecer, e eu acho que em todo lugar que eu morei, eu sempre fiz isto, e graças a esse negócio pude absorver muita coisa, a cultura hispano-americana, a cultura francesa, né? A cultura americana e assim por diante. Né? Então, eu tenho vários pontos de comparação. Certo? Eu acho que, por exemplo, o tempo que nós passamos na Romênia foi muito útil, porque é um país muito mais pobre do que o Brasil, um país com problemas muito piores do que o Brasil, e com uma intelectualidade monstruosamente preparada e aberta a toda a circulação de ideias na Europa. Na verdade, os romanos estavam até mais preparados que os outros. Por quê? Porque eles sabiam que eles não eram ninguém, então o que eles faziam? Convidavam todo mundo para ir para a Romênia para ensiná-los. Então, o que tinha de melhor na Europa se reunia na Romênia, pô. Então, se comparar isso com o Brasil, era uma coisa que chegava a ser deprimente. Eu digo, esses caras aqui, eles não têm onde cair morto, e, no entanto, eles são muito mais inteligentes e preparados que os brasileiros. Nesse sentido, vocês procurar nos meus artigos, tem muitos deles que tratam exatamente desta coisa, da psique brasileira. Eu nunca dei um tratamento sistemático no negócio, não tenho a menor presunção de fazer uma tese universitária a respeito, mas, ao longo dos meus artigos, se espalham dicas que podem dar muitas teses universitárias. E uma dessas dicas é a que estou publicando neste artigo que vai sair esta semana no Diário do Comércio, e que eu vou ler e comentar aqui para vocês. Eu acho que é uma coisa meio urgente, então não vou esperar sair o artigo, eu vou comentar ali já. O artigo chama-se Da Mediocridade Obrigatória. Admirar sempre moderadamente é sinal de mediocridade, ensinava Leibniz. Uma das constantes da mentalidade nacional é precisamente o temor de admirar, a necessidade de moderar o elogio ou entremeá-lo de críticas para não passar por adulador e idólatra. Já mencionei esse vício em outros artigos, assinalando que ele resulta em consagrar a mediocridade como um dever e um mérito, às vezes, a condição indispensável do prestígio e do respeito. Mas não é vício isolado. Vem junto pelo menos mais dois, que o prolongam e consolidam. O primeiro é este. Ao contrário do elogio, a crítica, a detração e até mesmo a difamação pura e simples não exigem nem admitem limite algum. É claro, se o feio consiste em elogiar, automaticamente o criticar passa a ser um mérito. Não exigem nem admitem limite algum, nem precisam de justificação. É direito incondicional do cidadão atribuir ao seu próximo todos os defeitos, pecados e crimes reais ou imaginários, ou então simplesmente condená-lo ao inferno por lhe faltar alguma perfeição divina supostamente abundante na pessoa do crítico. Esse vício faz do efeito Dunning-Kruger, incapacidade de comparar objetivamente os próprios dons com os alheios, mais que uma endemia, uma obrigação. Então, você imagina, esta incapacidade de comparar-se, ela decorre automaticamente da ausência de princípios dominantes na sociedade. Porque você não tem uma régua pela qual você medir nem a si mesmo e nem o outro. Então, evidentemente, o único critério de comparação possível é a autodefesa. É a necessidade de se defender de um medo ou de uma repugnância que você sente pelo outro. Então você vai sempre afirmar que você é melhor que o outro, embora não tenha nenhuma razão para fazê-lo. O segundo é talvez o mais grave. Na mesma medida que se depreciam os méritos de quem os tem, exaltam-se até o sétimo céu aqueles de quem não tem nenhum. O mecanismo é simples. Se as altas qualidades excitam a inveja e o despeito, a mediocridade e a incompetência infundem no observador uma reconfortante sensação de alívio, a secreta alegria de saber que o elogiado não é de maneira alguma melhor que ele. Eu posso elogiar o sujeito, eu posso elogiar aquele sujeito medíocre, estúpido, precisamente porque ele não é melhor que eu, e eu não me sinto inferiorizado com isso. Quando foi eleito o Lula, eu disse que os caras votavam no Lula por causa disso. Não é porque o admirassem, não é porque viam nele qualidades excelsas, mas precisamente porque não viam qualidade alguma e ficavam felizes de saber que um sujeito sem qualidade alguma podia subir, porque se ele pode, eu também posso. Então, o votar no Lula foi uma espécie de compensação de um justificado complexo de inferioridade geral. Da pura depreciação, a compulsão de enaltecer virtudes inexistentes torna-se assim uma modalidade socialmente aprovada de autoelogio indireto. Da pura depreciação de méritos reais, passa-se assim à completa inversão do senso de valores, onde a mais alta virtude consiste precisamente em não ser melhor que ninguém. Aqui, até a frase, aqui ninguém é melhor que ninguém, é uma frase reconfortante. Na realidade, sempre alguém é melhor do que alguém. Essa inversão já era bem conhecida desde a teoria do medalhão de Machado de Assis e as sátiras de Lima Barreto. Mas nas últimas décadas, ela foi levada às suas últimas consequências, na medida em que a esquerda ascendente, ávida de autoglorificar-se e depreciar tudo mais, precisava desesperadamente de heróis, santos e gênios postiços para repovoar o imaginário popular esvaziado pela, aspas, crítica radical de tudo quanto existe, fechasse a expressão de Karl Marx. A lista de mediocridades laureadas começa nos anos 60 com o presidente João Goulart, o arcebispo Dom Helder Câmara, o almirante Cândido Aragão, o criador das ligas camponesas Francisco Grulhão, o doutrinador comunista Paulo Freire e toda uma pleia de coitados, erguidos de improviso à condição de heróis do povo e incapazes de oferecer qualquer resistência ao golpe militar que os pôs em fuga sem disparar um só tiro. Então, tantos heróis populares, não é isso? Daí começa lá um golpe militar que não dá tiro nenhum, só ameaça, todo mundo foge. Eu me lembro como se fosse hoje, eu era estudante secundário e tinha uma vaga simpatia esquerdista, embora não fosse militante de coisa nenhuma. Então eu me lembro com os meninos desesperados, começaram a pensar, bom, nós, agora o que nós vamos fazer? Vamos procurar as lideranças. Né? E, então saiu lá uns 15 garotos procurando as lideranças. Cadê as lideranças? Tinham desaparecido. Estavam, né, todos já no exterior, nas embaixadas, etc. O que tinha acontecido até então? Absolutamente nada. Né? Não, de fato, não se disparou um tiro. Quer dizer, foi um acesso de temor servil como nunca se viu na história humana. Né? Então, até eu escrevi, foi no livro O Exército na História do Brasil, diz que muito dessa necessidade de auto-vitimizar-se, de enaltecer os seus sofrimentos, etc., é uma mera compensação retroativa por esse ato de covardia. Quer dizer, os caras fugiram quando não precisava fugir, e foi assim, e agora? E agora? Eles não mataram ninguém, como é que nós vamos fazer? Hã? Então você fugiu de um perigo inexistente, passou o vexame desgraçado, então agora você tem que se fazer de herói retroativamente. Então inventaram a guerrilha para isso, vamos mandar meia dúzia para morrer aí no nosso lugar, pelo menos a gente diz que a gente sofreu alguma coisa. Quando planejaram a guerrilha, todo mundo sabia que os caras iam morrer, porque tinha lá meia dúzia contra o exército inteiro, e o pessoal do Partido Comunista não participou. Falou, vão vocês, nós não, nós vamos aqui ficar estudando Antônio Gramsci. E esses deram certo e esses subiram na vida, os outros morreram. Tá certo? E morreram, então, só para dar retroativamente, né, ares de vítima de um perigo formidável a pessoas que não tinham, de fato, corrido perigo algum. Né? Então, daí, vamos dizer, o contraste entre esta aura de heroísmo e de grandeza e a pequenez das condutas é um negócio tão acachapante, não é isso? Que aí você já vê uma neurose. Fala, não é possível, né, que as pessoas, naquela época chamavam o almirante Aragão de herói do povo. O almirante Aragão saiu com uma tropa de fuzileiro naval para invadir o Palácio de Guanabara. No Palácio de Guanabara tinha 5 neguinhos armados, o Carlos Lacerda mais 5. O Carlos Lacerda foi no rádio, chamou o Aragão, tudo quanto é nome, seu filho disso, sua mãe não sei o quê, papapá, papapá, vem aqui que eu te mato. O Aragão foi lá? Não, você foi? Eu também não. Nunca apareceu. Quer dizer, esse é o herói do povo, pô. Quer dizer, o senhor xinga ele pelo rádio e ele sai correndo? Quer dizer, é tão ridículo, é tão grotesco, que você vê, não, uma cultura que cria esses tipos caricatos, tem algo errado com ela. Ela não tem mais o senso da realidade. Já naquele tempo. Né? Nas décadas seguintes, o insignificante cardeal Dom Paulo Evaristo Arns transfigurou-se num novo São Francisco de Assis por fazer da Praça da Sé um abrigo de delinquentes. A Praça da Sé virou área protegida. Tudo quanto é trombadinha, bandido, podia ficar lá que estava sob a proteção do cardeal. Essa é a grande obra dele. O senhor Herbert de Souza, o Betinho, por ter tido a ideia maliciosa de transformar as instituições de caridade em órgãos auxiliares da propaganda comunista, foi proposto pela revista Veja, sem aparente intenção humorística, como candidato à beatificação. Parecia uma capa da Veja. Um santo brasileiro? Pelo menos botaram um ponto de interrogação. Quer dizer, admitiu a possibilidade que talvez não fosse. Mas, vamos dizer, a figura do Betinho era moralmente tão pequena e o elevaram a uma posição tão grande, falaram, não é possível, isso é um país de loucos mesmo. É? Então, Você veja, se uma situação dessa, vamos dizer, para você montar uma farsa desse tamanho nos Estados Unidos, só se for uma farsa consciente e muito bem planejada. Mas no Brasil não foi. Por exemplo, a Veja não estava participando de uma farsa para enaltecer o Betinho. O repórter escreveu aquilo, acreditava mesmo naquilo. Aqui, quem bajula o Barack Obama sabe que está mentindo e é tudo um plano, mesmo, um plano muito bem arquitetado para fazer de um sujeito vazio um ídolo. E mesmo assim não funcionou, já caiu, já ninguém mais acredita em Barack Obama. Mas foi um plano com um investimento monstruoso. Agora, no Brasil não precisa nada disso. Não houve nenhum plano com investimento monstruoso para beatificar o Betinho. Os caras fizeram isso porque queriam. Né? E o senhor Lula, sem ter trabalhado mais que umas poucas semanas, foi elevado ao estatuto de trabalhador arquetípico, preparando sua eleição à presidência da República e à pletora de títulos de doutor honoris causa, que consagraram o seu orgulhoso analfabetismo como um modelo superior de ciência. Né? Eu digo, o que que é isso? O sujeito é analfabeto. Ele subiu na vida sem precisar deixar de ser analfabeto, sem estudar coisa nenhuma. A única coisa que ele caprichou foi na aparência, começou a usar terno Armani, polir as unhas, cortou a barba. Quer dizer, é só a maquiagem. Mas interiormente, quer dizer, ele aprimorou de algum modo a sua inteligência, a cultura? Nada. Então, ele fez um milagre, o grande milagre brasileiro, subir na vida sem mérito, sem precisar de méritos. O único mérito é o propriamente subir na vida. Esse é o único mérito, né? Então, qual é o mérito pelo qual ele subiu na vida? Ele ter subido na vida, né? Então, é claro que isso é uma sociedade doente, né? E que uma sociedade assim constituída não poderá reagir contra problema nenhum, mesmo que o problema seja pequeno. E não poderá derrotar inimigo algum, mesmo que o inimigo seja fraco. Então, eu afirmo claramente, a esquerda nacional que está dominando o país, ela é muito fraca. Só que contra ela não tem nada. Os outros são mais fracos ainda ou inexistentes. Então, é uma sociedade que está caminhando de debilidade em debilidade até a incapacidade completa. Quando você conversa com um brasileiro, qualquer brasileiro a respeito de qualquer coisa, ele te dá uma lista de problemas insolúveis que ele tem. Por exemplo, todas as pessoas que eu convido para vir aqui nos Estados Unidos, dizem, ah, vem aqui passar umas semanas aqui, eu pago tudo, pago sua passagem e tal. A resposta é invariavelmente a seguinte: ah, mas primeiro eu tenho que resolver isto, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. Fica impossível, né? Ou seja, o que que isto mostra? As pessoas têm um senso, um sentimento de impotência, um sentimento de uma dificuldade intransponível, o sentimento de uma rede de obstáculos em volta. Não importa que esse obstáculo não exista, as pessoas veem, então, para elas passa a existir. Então, nesse ínterim, é claro, a produção de obras literárias significativas reduziu-se a zero. Milhares de indivíduos incapazes de conjugar um verbo tornaram-se professores catedráticos. As citações de trabalhos científicos brasileiros na bibliografia internacional foram se reduzindo até desaparecer. O número de analfabetos funcionais entre os estudantes universitários subiu a quase 50%. E os alunos das nossas escolas secundárias começaram a tirar sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais, abaixo de seus colegas da Zâmbia e do Paraguai. Resultado que o ministro da Educação achou até reconfortante, pois, segundo ele, poderia ter sido pior. Até hoje, ninguém sabe o que ele quis dizer com isso. Ou seja, poderiam ter inventado um lugar abaixo do último para colocar o brasileiro. O brasileiro fez isso. Será que foi isso? Quer dizer, num exame, o que que existe pior se não você tirar o último lugar? O que que existe depois do último, meu Deus do céu? Né? No entanto, o ministro disse isso. Declaração oficial. Poderia ter sido pior. A devastação geral da inteligência lesou até alguns cérebros que poderiam ter dado exemplos de imunidade à estupidez crescente. E isso eu acho que foi o índice mais significativo, se vocês querem saber. Nos anos que se seguiram ao golpe de 1964, os partidos comunistas conseguiram cooptar, sob o pretexto de luta pela democracia, vários intelectuais, até então cristãos e conservadores, que, travados pelo senso das conveniências imediatas, foram então perdendo seus talentos até chegar à quase completa esterilidade. Isso é normal, na hora que você se compromete no movimento político, então, ah, não pode falar disso, tem que badalar um pouco o seu fulano, tem que não sei o que. Você já perde toda a espontaneidade criadora, tá certo? E você começa a escrever apenas o que é conveniente para o grupo. Isso, evidentemente, liquida o seu talento. Né? Você perde, realmente, ao perder a espontaneidade criadora, você perdeu tudo. Né? Sobrou só o quê? O seu papel social, que serve para aquela organização, para aquela entidade, né? Para que ela use como garoto propaganda. Desse período em diante, Otto Maria Carpo nada mais escreveu que se comparasse à História da Literatura Ocidental, 1947, ou os ensaios de A Cinza do Purgatório, 1942, e Origens e Fins, 1943. Ariano Suassuna nunca mais repetiu os Tour de Force do Alto da Compadecida, 1955, e de A Pena e a Lei, 1959. Alceu Amoroso Lima deixou de ser o filósofo de O Existencialismo e Outros Mitos, 1951, e de Meditações sobre o Mundo Interior, 1953, para tornar-se posterman da esquerda e garoto propaganda do ridículo Helder Câmara. Note bem, esta decadência forçada por essa situação de você usar os intelectuais como garotos propaganda, esse processo chegou até fora do Brasil, influenciou até gente de fora do Brasil. Na Inglaterra tem o grande romancista Graham Greene, que escreveu livros absolutamente maravilhosos, obras-primas, como o Poder e a Glória, isso, Bela e Querida Inglaterra, Viagem com a Minha Tia, etc. São obras-primas. O último livro dele foi Monsenhor Quixote, que é uma badalação grotesca do Helder Câmara. Ele, Saída de Leão, Chegada de Cão. Né? Então, resultado, quer dizer, o homem já não estava se inspirando na vida real, ele estava se inspirando em slogans de propaganda. Quer dizer, se você começa a glorificar uma criatura que não existe, que foi inteiramente criada por um sistema de propaganda, você cortou o fio que liga o ficcionista à sua fonte de inspiração. Né? Um ficcionista não pode trabalhar com material de segunda mão fabricado especialmente para enganá-lo. Ele tem que trabalhar diretamente com a realidade. Né? Até o Graham Greene caiu nisso. Quer dizer, a decadência brasileira foi exportada. Nada disso foi coincidência. A total subordinação da cultura superior aos interesses do partido é objetivo explícito e declarado da estratégia de Antônio Gramsci, um sagui intelectual que se tornou, entre os anos 60 e 90 do século passado, o guru máximo das consciências e o autor mais citado em teses acadêmicas no Brasil. Comparados aos feitos da esquerda no campo da educação e da cultura, o Mensalão, o Dia na Cueca e a Roubalheira na Petrobras recobrem-se até de uma aura de santidade. Ou seja, todo o prejuízo financeiro que der não é nada comparado a essa total devastação que fizeram na cultura e na inteligência do Brasil, que já era um país fraco. Então, isso quer dizer, hoje a situação, do ponto de vista político, ela é ruim, ela é péssima, mas comparada à situação mental, ela não é tão ruim assim. Né? Se você pensar bem, o que é esse esquema comum no petista? Eu digo, bom, com um pouco de inteligência a gente tira esses caras de lá. Mas o que falta é um pouco de inteligência. E como é que nós vamos fazer para infundir essa inteligência em quem já conseguiu destruí-la quase que por completo? Não dá para fazer. Quando eu vejo, vamos dizer, o tipo de reação que aparece ao meu trabalho, eu digo, os caras são loucos mesmo. O que tem na cabeça do Júlio Lesma, do Francisco Raso, esses caras? Quer dizer, por que eles estão com raiva? Quando tudo que eu estou fazendo é para o bem deles. Hã? Então, o que é? É a reação baseada, não, vamos dizer, numa régua universal que possa justificar aquilo, mas em fofoquinhas de grupos. Não vai passar disso aí. Então, é claro que isso não impede que o meu trabalho renda frutos, e ele tenha rendido muito mais frutos do que eu imaginava. Por exemplo, quando eu comecei Seminário de Filosofia, esperava ter 100 alunos. Tem 3 mil, né? Então, mais ainda você vê o trabalho que alunos e ex-alunos estão fazendo e que vai ocupando um espaço cada vez maior. A coisa está funcionando maravilhosamente. Né? E digo mais, aí para falar que nem o Lula, não é para me gambar, tá certo? Mas esta é a única esperança do Brasil. Não há mais nada, gente. Vocês têm que entender isso aí. Né? Quer dizer, que se não houver, vamos dizer, uma camada intelectual bem preparada, capaz de dialogar racionalmente, o resto da sociedade também não vai entender nada. Se os caras mesmo que estudam não entendem, como é que os outros vão entender, meu Deus do céu? Então, criar uma intelectualidade séria, sã e preparada é a única coisa urgente que tem no Brasil. O resto vem depois. Se você pensa, ah, bom, politicamente, o que nós vamos fazer? Fala, bom, existe uma série de procedimentos que são normais na formação de qualquer movimento político. Mas acontece que no Brasil as pessoas se recusam terminantemente a tomar essas providências. Né? Por quê? Ah, porque foi o Olavo que disse, então não podemos fazer assim, tem que ser de outro jeito. Falei, meu filho, quer dizer que se eu disser que 2 mais 2 é 4, você tem que dizer que é 5? Só porque você não gosta de mim? Ele disse, tá certo, não precisa gostar de mim, mas não precisa mudar a aritmética elementar só por causa disso, tá entendendo? Quer dizer, se quando eu estou dizendo coisas óbvias, você não precisa concordar comigo, você repete aquilo e não diz que fui eu que disse. Tudo bem, eu não me incomodo com isso. Mas não distorça tudo, só porque fui eu que disse. Então, não. É aquele famoso. Tem um provérbio árabe que diz: não perguntes quem eu sou, mas recebe o que eu te dou. Aqui os caras primeiro perguntam quem nós somos, e quando vê que não gosta da gente, você pode dar assim, uma barra de ouro pro negro e ele joga fora, pô. Olha, faz 20 anos que eu estou dando a receita. A receita que é extraída da experiência universal. Todo e qualquer movimento político nasce assim, assim, assim, assim. Não houve, não tem exceção. Ninguém conseguiu fazer de outra maneira, porque não existe outra maneira. Mesmo assim, as pessoas insistem. Quando decidiram fazer aquela passeata pedindo uma intervenção militar, eu digo, pelo amor de Deus, o que é isso, gente? Eu digo, uma intervenção militar teria sido justa e eficiente em outras circunstâncias. Agora não. Outros querem apostar tudo na luta eleitoral. Eu digo, olha, a luta eleitoral, o golpe militar não vão resolver nada. Porque, seja por uma via, seja por outra, se você não tiver um movimento político montado com antecedência, nada funciona, é só aparência. Então, você vê, o golpe militar de 1964, ele deu certo porque ele tinha uma base na sociedade, ele tinha uma rede de imensa de organizações populares que o apoiavam. E em seguida, o golpe deu certo, mas por que que o governo militar deu errado? Porque ele dissolveu essa base de apoio em vez de se aproveitar dela. Ele pegou todas as organizações conservadoras, boicotou todas, boicotou as lideranças conservadoras, por quê? Porque achavam que só aquele grupo iluminado que estava no poder, só eles sabiam as coisas e não queriam que civil desse palpite. Então, quer dizer, eles cerraram o galho onde estava sentado. Mas se até aquela milicada que alguma coisa tinha estudado, se nem eles entendiam a importância da base social, né? Por que que as gerações seguintes, que chegaram sem saber nada, não têm ideia do que veio antes, vão entender a coisa? Também não entendem. Então, olha, você quer formar um movimento político, isso é a seguinte etapa. Você começa com uma longa discussão entre intelectuais. Isso pode durar décadas e não tem efeito externo nenhum. Mas você vai condensando o quê? Uma linguagem, um conjunto de conceitos que permite um diálogo. Sem isso, nada se pode fazer. Depois que você já dialogou durante décadas, não aguenta mais ficar conversando, diz, bom, agora nós precisamos fazer alguma coisa. Daí passa a segunda etapa. A segunda etapa é coleta de dinheiro para você poder adestrar a militância e a liderança. Chegou na etapa da coleta de dinheiro? Não. Se não tem a coleta de dinheiro, também não tem a formação da militância e da liderança. Então, primeira etapa, o diálogo. Isso já tem. Atualmente já tem. Segunda etapa, coleta de dinheiro. Não tem. Terceira etapa, adestramento da militância e da liderança. Não tem. Quarta etapa, penetração nos órgãos da sociedade civil. Sindicatos, escolas, igrejas, clubes de bairro, etc, etc, etc. E, evidentemente, penetração nos órgãos de mídia e órgãos de educação. Isso pode levar 10, 20 anos, 30 anos. Aconteceu? Não, não aconteceu. Depois de tudo isso, daí você começa, vamos dizer, a pensar um meio de você tomar o poder de Estado, seja por via eleitoral democrática, seja por via insurrecional, violenta, golpe, etc, etc, etc. É assim que sempre se fez. E não existe outra maneira de fazer. No entanto, eu vejo que tem gente querendo partir para um golpe militar sem ter cumprido as etapas anteriores. Ou eleger um presidente da República sem ter cumprido todas as etapas anteriores. Meu Deus do céu, aí não dá. É como o negro quer aprender a andar de bicicleta antes de aprender a andar. Não dá para fazer isso. E faz 20 anos que eu estou dizendo, não dá, o que vocês estão querendo fazer, não dá para fazer. Portanto, vocês não vão fazer. Vocês só vão dizer que fazem e não vai dar em nada. Né? E até hoje parece que há uma dificuldade em entender isso. Por quê? Porque foi o Olavo que disse. E o Olavo eu não gosto, porque o Olavo fala palavrão, porque o Olavo foi astrólogo, porque o Olavo isso, o Olavo aquilo. Meu Deus, não interessa que eu, Olavo, estou falando que dou mais dois a quatro, pô. Né? Então, nós voltamos sempre ao mesmo problema. Você não tem uma audiência suficientemente preparada para poder discutir essas coisas. Então, como não tinha essa audiência, eu decidi eu mesmo formá-la. Essa audiência são vocês. Então, vamos dizer, o futuro do Brasil está na sua mão, não está na mão de mais ninguém. Claro que pode acontecer de pessoas que nunca ouviram falar de nós, mas que receberam os efeitos desse ensino e que o absorvem, sem saber de onde veio, façam alguma coisa boa. Isso é sempre possível. Né? Mas, em princípio, e na maior parte dos casos, é um negócio que está na mão de vocês mesmo. Tá bom? Então, bom, fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Antes de começar a sua aula, mostrava a uma amiga a riqueza do que é o cofre. Minha irmã, que paralelamente conversava com a minha mãe, perguntou-me o que tanto estávamos vendo, disse que era curso de filosofia. Então ela me perguntou com a simplicidade de uma criança, filosofia estuda o quê? Eu disse, muito bem, se você quer uma resposta rápida, eu já dei. É, filosofia é a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Você pode repetir esta frase, que vamos dizer, o conteúdo dela ficará cada vez mais claro para você à medida que o próprio curso prossiga. Quando eu formulei essa definição, eu me baseei numa coisa muito simples: o que todos os filósofos têm feito, todos, independentemente de todas as suas diferenças pessoais, né? E evidentemente uma boa definição, segundo Aristóteles, é aquela que contém todos os traços da coisa definida e nenhum fora dela, né? Então não há nenhuma outra atividade que seja isso no mundo, né? Então filosofia busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa. William Martini, o ponto arquimédico do Mário Ferreira dos Santos é aquilo que o senhor chamou na aula de hoje de, quer dizer, da outra aula, né? Verdade da realidade. Não, não é. O que o Mário Ferreira chama de ponto arquimédico é alguma afirmação, alguma tese cuja validade seja universal, apodíctica, autoevidente, inegável de toda e qualquer maneira. E ele acredita que ele encontra uma sentença assim na proposição algo existe. Tá certo? Então, bom, é de fato é inegável que algo existe. Então, algo existe é a primeira tese da filosofia concreta. E daí ele vai explicando a noção de existência, a noção de mostração e demonstração. E daí vai tirando o resto da filosofia dele. Então, o que ele está procurando é uma sentença, uma proposição. E quando eu falo em verdade da realidade, na verdade é o contrário disso. É a verdade que está embutida, que está imbricada na própria realidade, da qual nós podemos tentar destacá-la e formulá-la como uma afirmação. Então, a verdade da verdade da realidade é aquela que ainda está, vamos dizer, por assim dizer, sepultada no campo dos fatos. Eu te dou um exemplo. Se você procurar numa biblioteca o assunto mineralogia, você vai encontrar um monte de livros de mineralogia e ali certamente você tem uma multidão de conhecimentos mineralógicos. Porém, existe muito mais conhecimentos mineralógicos nos próprios minerais. Cada um dos que está nos livros de mineralogia foi, por assim dizer, extraído do mineral. Mas nem tudo foi extraído ainda e ainda está muito, tem muito que está lá. Esta é a verdade da realidade. Tá certo? Então, não, Aristóteles está certo quando ele diz que só existe verdade no juízo, mas a verdade não poderia estar no juízo se ela não tivesse de algum modo embutida já na realidade sobre a qual o juízo versa. Não é isso? Aqui tem uma. Peraí, vou pular aqui porque tem uma outra pergunta que eu achei que está mais. Beto Moraes pergunta: é possível articular o assunto da aula passada, o senso da verdade, e o da aula de hoje, a malformação intelectual crônica no Brasil? Sim, eu disse que eu ia falar sobre o senso da verdade, mas eu decidi fazer um parênteses. Por quê? Evidentemente, não existe senso da verdade quando você está doutrinando sobre o senso da verdade, assim falando urbi et orbi, universalmente, sem ter em conta a situação concreta onde você está. Eu tenho horror dessas coisas doutrinárias gerais, onde o indivíduo está se deleitando no mundo das ideias e despreza a situação real da qual ele está partindo. Não que eu tenha horror de que outras pessoas façam isso, fazer quando quiser, mas eu não gosto de fazer. Eu, cada vez que eu começo a fazer isso, eu quero aqui fazer uma doutrina sobre o senso da verdade. Eu me sinto um verdadeiro palhaço. Quer dizer, eu não sou a voz do universo falando, eu não sou a voz de Deus, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sou apenas eu mesmo. Tá certo? E eu só tenho, vamos dizer, um ponto de vista desde o qual eu posso falar, que é o ponto de vista desde o qual onde eu estou, quer dizer, dentro da minha vida, da minha circunstância. Eu sou Ortega C, eu sou eu e minha circunstância. Quer dizer, eu estou numa circunstância determinada, e dessa circunstância determinada, é claro, eu posso partir para chegar a verdades universais e indeterminadas, mas elas só terão sentido em função deste ponto de partida determinado. Então, nós vamos dar aula sobre o senso da verdade, mas esta aula deve ser considerada uma introdução ao senso da verdade. Tem uma outra pergunta aqui que é muito interessante e pertinente à aula de hoje, que é o seguinte: Luísa Araújo. Ela diz: recomendaram o livro de Álvaro Vieira Pinto, Consciência e Realidade Nacional. Pesquisei e encontrei algumas palavras-chave. Iseb Sepal. Lendo o livro do Heitor de Paula, Eixo do Mal Latino-Americano, encontro referência. Aspas. A maioria dos membros do Iseb era formado por pensadores nacionalistas, influenciados pela ideia da Sepal. Entre eles, Hélio Jogaribe, Roland Corbusier, Alberto Guerreiro Ramos, Nelson Ernesto André, Cândido Mendes e Álvaro Vieira Pinto. Então, o que você. É interessante que alguns desses nomes ilustram exatamente o que eu estava dizendo na aula sobre os escritores que foram cooptados por um movimento político e tentando adaptar-se cada vez mais ao gosto daquele círculo de pessoas que o cercavam, acabaram se castrando intelectualmente. O Roland Corbusier é o exemplo mais característico. Se você lê os primeiros livros do Roland Corbusier, especialmente A Responsabilidade das Elites, você vê que é um homem de um enorme talento que poderia ter virado um grande filósofo. Porém, a partir desta data, ele se mete ali no Iseb e vai, vamos dizer, sendo cada vez mais absorvido dentro do marxismo, até se tornar, vamos dizer, um simples doutrinador marxista como qualquer outro. Quer dizer, saída de leão, chegada de cão. Então, o que a esquerda fez nessa área da diluição das inteligências dentro de uma da pasta doutrinária e propagandística é uma grandeza. Eles destruíram praticamente tudo, destruíram pessoas. Você vê, o Otto Maria Carpó, semanas antes de morrer, ele estava chorando e dizendo que tinha jogado a vida dele fora. E muito bem, não podemos esquecer que nos anos 70 ele escreveu na prefácio do antologia que organizaram para ele, 25 anos de literatura, que a sua carreira de escritor e de crítico literário estava encerrada e que dali para dentro ele ia apenas se dedicar à luta dos estudantes brasileiros. Estudantes brasileiros, quer dizer, os comunistas. Ele fez isso que quis e começou a escrever aquela série de artigos ridículos que está no Batalha da América Latina e o Brasil no Espelho do Mundo, que eram informações erradas em geral, passadas pelo Partido Comunista, que ele repetia como um idiota. E depois vai para o hospital e diz: ah, joguei minha vida fora. Fala: bom, você não jogou sua vida fora, porque tudo que você fez antes disso ficará e se incorpora no patrimônio brasileiro e muitas gerações vão precisar disso, isso vai ser útil para muita gente, como é até hoje. Mas o que ele fez depois, fala: bom, já está no quadro filo porque quilo, foi você que fez esta opção. Tá certo? Ele também cometeu um erro enorme na vida dele, vamos dizer, ao renegar o passado austríaco dele. Tá certo? Que você, a Vida Editorial vai publicar proximamente o livro Caminhos para Roma, que foi o primeiro livro dele publicado na Áustria. E vocês vão entender então a mudança imensa que houve na cabeça do Carpo depois que ele foi para o Brasil. E foi uma mudança para muito pior. Foi uma mudança que coincidiu, vamos dizer, com a decadência dele. E ele termina a vida como puxa-saco do Alceu Amoroso Lima, que não passava de um puxa-saco do Dom Aldecama. E tudo isso, evidentemente, com a aprovação daquele círculo social do qual ele dependia para o seu emprego. Então, no Rio de Janeiro, evidentemente, se você brigasse com o pessoal da esquerda, você só tinha um lugar para onde você correr, que era a revista Manchete, que era fundada por um judeu russo, Adolfo Bloch, que odiava comunista e que era odiado por toda a classe jornalística do Brasil. O Carlos Intorconi, quando fechou o Correio da Manhã, o único lugar onde ele conseguiu encontrar emprego foi na revista Manchete. Note que o Coni, nos meses que se seguiram ao golpe de 64, virou um herói nacional, por exemplo, o cara que reagia praticamente sozinho contra aquilo. 2 anos depois, ele já tinha virado um demônio, pelo simples fato de trabalhar para o Adolfo Bloch, como se estivesse no arbítrio dele escolher patrão naquela altura, né? Então, evidentemente, o Carpo, você sente nele a necessidade dele cortejar aquele círculo de pessoas que eram os amigos dele e dos quais dependia o futuro profissional dele. Daí aquele negócio do que o próprio Carlos Heitor Conib contou, que o Carpo rezava escondido, porque os caras não sabiam que ele era católico, que ia pegar mal. Como é que vira a baixeza da situação, né? Então, vários desses decaíram depois. Alguns nunca foram nada. O Nelson Werneck Sodré sempre foi apenas um doutrinário comunista. Né? Nunca passou disso aí. Mas uma pessoa de maior talento que tinha ali era Alberto Guerreiro Ramos. E Alberto Guerreiro Ramos não entrou nesta. Por quê? Porque fugiu e veio para os Estados Unidos. E continuou pensando do jeito dele. E escreveu um livro muito bom, aliás, com o título inspirado no Wegener, que era, era a Nova Ciência das Burocracias, uma coisa assim, né? Não me lembro como era bem o título, mas era baseado na Nova Ciência da Política. Ele estudou muito Erich Wegener, e ele é um homem que conservou seu talento até o último dia, porém, no Brasil ele desapareceu, nunca mais se falou de Álvaro Vieira Pinto. Alberto Guerreiro Ramos, né? Que era o melhor de todos nesse período. Fernando Faria pergunta, é correto dizer que o senso da verdade é um dom natural do ser humano? Não, não é um dom natural. O desejo da verdade é um dom natural. Tá certo? Mas, quer dizer, a busca da verdade, se ela não tem um guiamento superior a isso, não adianta nada. Quer dizer, você pode dizer que é um dom natural, mas que tem que se apoiar no Espírito Santo. É uma das funções usuais do Espírito Santo é sustentar a sua busca da verdade. Portanto, não é totalmente um dom natural. Né? Fernando Simões Garcia pergunta, o senso da verdade não seria sustentado ou se confundiria com o amor, no sentido que o senhor explicou, da contemplação amorosa? Sim. Quer dizer, é o amor na verdade. Você conhece a verdade porque você a deseja, você a deseja porque você a ama antes mesmo de conhecê-la, assim como você ama a Deus antes de conhecê-la. Né? Então, outro dia eu até coloquei uma nota no Facebook, dizendo que é muito difícil você amar a Deus, por quê? Porque você não consegue conceber uma bondade ilimitada. Você consegue conceber bondade na escala humana. Consegue conceber o sujeito que é bonzinho, no máximo. Muita gente que imagina que a santidade é ser bonzinho. Por exemplo, imagina que São Francisco de Assis era uma espécie de Betinho. Então, a nossa imaginação ela é muito mesquinha. E você, à medida que você vai abrindo e entendendo, né, o que é a bondade divina, você entende o seguinte, que antes, você vai na igreja, confessa, comunga, etc., mas você não tem amor a Deus, ao contrário. Você tem no fundo da sua cabeça, continua aquele discurso que culpa Deus de tudo que lhe acontece. Né? Eu digo, peraí, mas esse Deus é o Deus que morreu para pagar as ofensas que você fez a ele mesmo. Quer dizer, o ofendido que vai lá e diz, não, eu me sacrifico para salvar o ofensor. Deus fez isso. Né? Você já fez alguma coisa parecida? Né? Então, a bondade divina, ela, e pior, Deus fez isso não por um, mas fez por todos. Você tenta imaginar, por exemplo, a agonia de Cristo no Jardim das Oliveiras, onde ele pensa nos pecados da humanidade inteira, todos os crimes, todas as violências, todas as mentiras, toda a falsidade, tudo, o peso daquilo tudo. E é tudo que ele tem que carregar. Tenta imaginar isso. E você, aos poucos, vai entendendo que a bondade divina é inimaginável. que você não consegue imaginar, não consegue transformá-la num conteúdo da sua consciência. Ao contrário, você tem que ser absorvido por ela. É assim como você não pode conhecer o universo como objeto, a totalidade como objeto. Você está dentro da totalidade. Então, o modo de conhecimento chama-se participação consciente. E participação consciente começa com a ideia da contemplação amorosa, que é, vamos dizer, abrir-se ao objeto, amá-lo antes de você, em vez de você querer dominá-lo intelectualmente. Então, não digo que o senso da verdade seja a mesma coisa que a contemplação amorosa, mas ela está no caminho, né? A pessoa que falou aqui do ponto arquimédico, tem alguém que tem uma pergunta aqui, você não tem uma pergunta? Faça a pergunta, mas faça alto para pedir para chegar. Como eu não sou um profundo estudante, né, estou passando muita honra aqui, só que na verdade são duas perguntas. A primeira é a seguinte, o senhor falando sobre a apatia da sociedade, e eu percebo que os advogados, outro dia eu conversando com um colega advogado, eu falei, você já ouviu falar sobre o Fórum de São Paulo? Ele pensou que estava falando do Fórum de São Paulo. Disse, não, eu já estive lá, fiz uma audiência. Não, é o Fórum de São Paulo, aquela reunião lá do pessoal da esquerda. Não, eu gostaria de saber a que o senhor atribui isso num órgão da importância, do tamanho da OAB, que sempre a OAB esteve na vanguarda dos movimentos libertários e talvez até do conservadorismo no Brasil. E a segunda pergunta seria o seguinte: a maçonaria seria um ponto de partida interessante para a defesa desse movimento conservador? Ou a maçonaria, historicamente, ela é refratária a isso? Bom, então eu vou responder a segunda pergunta primeiro. Tem muita gente que imagina a maçonaria como uma força dirigente que está por trás dos acontecimentos. Isto é impossível, porque a maçonaria é o lugar onde aparecem as divisões e as lutas primeiro. Então, o que acontece fora, geralmente ecoa brigas que começaram dentro da maçonaria 30 anos antes. Tá certo? Então, muito mais do que ser uma força dirigente, a maçonaria é um termômetro, um sintoma do que se passa, principalmente no Brasil. Tá certo? Enquanto o Foro de São Paulo, a ignorância que o pessoal tem do Foro de São Paulo é uma das coisas mais espantosas que eu vi na minha vida, porque o Foro de São Paulo, você até comparou a OAB, mas a comparação é muito modesta. O Foro de São Paulo é a maior organização política que já existiu em toda a história do continente latino-americano. Nunca houve uma coisa que congregasse 200 partidos políticos mais gangues de narcotraficantes, organizações terroristas, etc, etc, com um tremendo apoio internacional. Nunca existiu uma coisa deste tamanho. Então, o Foro de São Paulo se torna invisível pelo seu tamanho. Ele é maior do que a imaginação das pessoas. Tá certo? Também você sempre tem o problema de que, assim como você não consegue imaginar a bondade divina, você não consegue imaginar o mal além de uma certa medida. E a medida, em geral, mesmo aqui nos Estados Unidos, ela é bastante modesta. Quando você quer imaginar o mal, você imagina um pedófilo, um assassino de criança. Você não consegue ir além disso. Quer dizer, permanece numa escala de um mal humano chinfrim, caipira, tá entendendo? E ao longo do tempo, quando você vai vendo, quer dizer, a verdadeira malícia, né, uma malícia demoníaca capaz de agir ao longo de muitos séculos, o cidadão comum fica assustado com isso. E justamente para isso que nós precisamos estudar para, vamos dizer, ampliar nossa imaginação e podermos, vamos dizer, nivelá-la às exigências da própria realidade, que não cabem no nosso caipirismo, no nosso provincianismo. Ou, em suma, para entender as coisas, você tem que crescer um pouco. Agora, em geral, a pessoa faz o contrário, elas não querem crescer, porque para crescer ela vai ter que ver uma coisa que está para além dela, que vai dar medo. Né? Você vai ter medo, até a bondade divina inspira medo. Mas quanto mais o mal, né? Então, a pessoa não quer ver, não quer sair de dentro, não quer sair do bercinho, você está entendendo? E, mais ao mesmo tempo, quer exercer os privilégios de ser um cidadão adulto que tem opinião sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Então, quer dizer que essa espécie de irresponsabilidade opinativa virou, no Brasil, é um direito. Todo mundo tem o direito de opinar sobre qualquer coisa e, pior, tem direito que os outros ouçam. Porque eu penso o seguinte, entendeu? Quanto tempo Por exemplo, eu venho aqui no fim de semana e falo durante uma hora e meia. Né? Mas, durante a semana, eu pensei 8, 9 horas nisso. Sem contar o que eu já tinha pensado antes. Então, eu falo, pô, peraí, eu adquiri o direito de ser ouvido pela quantidade de atenção que eu dei ao assunto. Agora, se eu não pensei nem 2 minutos no assunto, quero que me escutem durante 2 horas. Né? Então, isso é claro que é infantilidade. Mas no Brasil está todo mundo assim. E está assim por quê? Porque não existe uma camada de intelectuais capaz de transmitir às pessoas exatamente o padrão, a medida do que é uma verdadeira discussão. Então, enquanto não houver isso, nós vamos continuar nesse negócio fragmentado que cada grupinho de 3 pessoas tem lá o seu mundo particular e acha que aquilo é o universo inteiro. Né? Do qual, vamos dizer, o Facebook, antigamente o Orkut, é um mostruário dessas coisas. É o que a gente chama, são opiniões extravagantes. Opiniões que não tem nada a ver com nada, que nem tem como você comparar com as outras opiniões, porque não estão falando a mesma coisa. Tá certo? Pessoas que nem sequer dominam a linguagem, não sabem falar. Tá, né? E que, no entanto, querem opinar sobre tudo. Você não vê agora que deputados e senadores analfabetos querendo baixar uma nova lei ortográfica? Eu digo, você não sabe escrever. Como é que você vai dizer como é que eu devo escrever? Você vai me ensinar a escrever agora? Então eu sugeri aquela lei. Falei, vou voltar uma lei dizendo, é proibido um sujeito sugerir modificações ortográficas se ele não se comprovar primeiro um dominador suficiente da língua. É? Quer dizer, você é alguém do ramo, você é um gramático, você é um escritor, você domina a língua, então você é alguém do ramo, então daí você pode falar. Fora disso, não. Nós já temos esse vexame de uma reforma ortográfica assinada por um analfabeto. Reforma que eu não vou obedecer. Agora eu quero fazer uma outra. Pior ainda. Então, isso aí é sintoma de loucura. A ortografia francesa foi fixada pela Academia Francesa no século XVIII e nunca mais mudou. E ninguém está sentindo falta. Né? Existe uma série de problemas na grafia. Né? Você tem na França, você tem às vezes 20 palavras que têm o mesmo som e significam coisas diferentes, e ninguém se atrapalha por causa disso. Porque você vai aprendendo. Vamos dizer, a língua não é um código no qual esteja tudo resolvido de antemão. Né? A língua requer prática. E tem uma boa parte do aprendizado da língua, que é, por sua vez, ele é indizível. Ele está na capacidade de audição, na sensibilidade do cara. E isso é justamente o que é aprender a língua. Agora, querem transformar o negócio num de manual do usuário? Né? Então, a própria concepção já mostra que não entendem nada do que estão falando. Então, esta sua pergunta, você fala com um advogado, você fala do Foro de São Paulo e pensa que é o Fórum, né, Tribunal de São Paulo. Pode acontecer isso aí. Né? Não, você não é o primeiro que me conta isso, não. Já aconteceu outras vezes. Quer dizer, o pessoal está totalmente por fora. E no Brasil é normal estar por fora e dar palpite. Quer dizer, isso não é uma crítica que eu estou fazendo à sociedade brasileira. Eu não estou falando isso desde cima, do ponto de vista de quem condena um país. Claro que não. Eu sou um brasileiro também, eu estou sofrendo com isso. Né? Então, isso não é uma bronca que eu estou dando no Brasil. Eu estou falando uma situação dramática que nós temos que resolver. E só tem um jeito de resolver. Tem que criar a camada de intelectuais. E o pessoal em volta, observando as discussões entre os intelectuais, aprender a discutir também. Né? Então, bom, eu acho que hoje já foi, né? Acabou o nosso tempo. Então, tem várias perguntas interessantes aqui. Tem uma tem uma longa pergunta. Esse é o problema, a gente mandou uma pergunta. Matheus Poul, pergunta muito interessante, mas enorme. Eu não sei o que fazer com a pergunta. Eu li, estou notificado, agradeço. Fica tudo para semana que vem. Então, até lá, muito obrigado. Desligou aí?